Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista imprevista. Para esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha para conversar com a gente, Barbosa, há poucas horas da decisão do Mundial de Clubes, é o presidente do Vasco, doutor Antônio Soares Meifio, Barbosa. Não, Maurício. Vou bater um papo com ele aqui. Tudo bem, doutor Meifio? Alô? Concentração do Vascão da Gama no Japão, boa tarde. Eu te amo, Buscapé. Quer dizer, bom dia. Bom dia. Peraí, quer dizer, boa noite. Eita. E é o cara da Rádio Globo. Tudo bem, Tião? Mas o que tu quer aqui, ô saque do jornalismo? Saque? Que isso? Ô, Barbosa, mas até aqui esse cara me perturba, rapaz. Ô, Tião, peraí, Tião, saque a cachaça do Japão, que isso? Não esculacha o cara. Deus. Ah, meu Deus do céu, nós temos que correr atrás de notícias, caramba, para de implicar com o Maurício, Tião. E eu tenho que correr pra fugir das perguntas dele, né, ô, Barbosa? Ah, não. Pelo amor de Deus, cara, eu vou te falar, viu? Eu é que pergunto, Tião, o que você tá fazendo aí na concentração do Vasco aí no Japão, Tião? Ô, Rádio Globo, eu tô aqui tentando ajeitar as coisas aqui, mas tá russo, viu, amigo? É mesmo? Tá feia coisa por aqui, viu? Ih, não brinca não, Tião, não brinca não. Vasco tá representando o Brasil. Que tá acontecendo aí, caramba? Ô, Barbosa, o lance é o seguinte, é que os caras aqui, me entende? São tudo enrolado. Enrolado como é assim? Tudo assim, subdesenvolvido, me entende? Os caras aqui almoçam na janta, janta no café da manhã, dorme na hora que tem que trabalhar. Eu não tô acostumado com isso, me entende? Tião, não é possível, os jogadores já estão aí há tanto tempo, isso no Japão é normal. É normal porque tu torce pro Flamengo. Ah, meu Deus. Tá legal? Tu que deve ter armado esse rolo aqui pra complicar a cabeça dos caras. Tá bom, Tião. É um urubu. Tá legal, Tião, mas tem algum jogador que sentiu mais esse problema do fuso horário aí? Jogador que sentiu fuso? Olha, tem aquele jogador, Barbosa. É aquele jogador dos psiquiatras. Dos psiquiatras? Aquele do time dos psiquiatras, meu Deus. Como é que é? Jogador do time dos Edmundo? Não. Ah! O Odivan! Isso! O Odivan! É esse aí mesmo! O Odivan! É esse aí mesmo! Tá certo. Esse aí, a cabeça dele tá com um rolo só, coitadinho. É mesmo? É o lugar mais longe que ele já tinha ido, Barbosa. Era Volta Redonda. Agora, pra explicar pra ele esse rolo aqui, é que tá difícil, sim, entende? Pra falar com ele, ô Odivan, meu filho, quando é de manhã, é de noite. Quando é de noite, é de tarde. Mas agora tá difícil de entender, entende? Tião, vem cá, e o técnico Totonho Lopes, ele não tá aí não, Tião? Totonho Lopes? É. Aquele que tá sempre parecendo que vai dormir? É. É aquela cabeleira que é uma mistura do Itamar Franco? É. Com o Elvis Presley? Isso. Mas peraí que ele tá chegando aqui, mas tá com cara de sono, hein? É, Tião? Peraí, deixa eu falar, peraí, ô Totonho. Os caras da Rádio Globo querem falar com tu aqui. Tião, peraí, ô, toma aí, Totonho. Alô, Totonho Lopes, tudo bem, mano? É, tudo bem. É? Tudo bem, a gente estamos aqui. Os jogadores, tudo bem? Eu tô assim, procurando passar otimismo pra eles. Otimismo? E muito otimismo. E dormiu? Alô? Alô, Totonho, alô? Ai, meu Deus do céu, dormiu. Aqui. Alô, Totonho, o cara dormiu em pé aqui. Eu vi, ó. Ouviu aí? O cara dormiu, pá, mó rola esse negócio de trocar tudo aqui, me entende? É mesmo, Tião? Tá feia a coisa aqui. Eu vou ter que desligar. Porque tá chegando aqui o imperador, me entende? O imperador do Japão tá chegando aí, Tião? E não, é o imperador do Vasco. É o doutor Jerico me manda. Fala, excelência, sua majestade, Mimico me manda, beleza? É o Rio Grande do Paulinho aí. Tá bom, Tião. Até já.